ponta a ponta, num cavalo da vida quem monta. Diz de ponta a ponta, num cavalo da vida quem monta. Num deslize pra lá tu desmonta. Vida cavalo brabo não monta. Na corrida do boi quem afronta. Azarão que exige responsa. Cavalo cor de canela, cortando o vento, não espera o tempo tá lá. Poeirão vem nas canelas, corro por ela, cauda amarela vem lá. Bibi brucei na janela, mas foi ligeiro, vi o mundo inteiro parar. Gamei na passada dela, pra toque toque, nem vi o tempo passar. Diz de ponta a ponta, num cavalo da vida quem monta. Ponta a ponta, num cavalo da vida quem monta. Corri atrás que eu não sou mais um. Tentei me agilizar, a lação número um. Sem nem desrespeitar, sou mais eu, não sou mais um. Aí vai facilitar, tô aqui esperando tu. Quero te acompanhar. Billy brucei na janela, mas foi ligeiro, vi o mundo inteiro parar. Gamei na passada dela, pra toque toque, nem vi o tempo passar. Diz de ponta a ponta, num cavalo da vida quem monta. Diz de ponta a ponta, num cavalo da vida quem monta.